Inês de Pedro Pereza, mais que súbdita é a princesa, e mais branca que a própria Dona Branca, que vinda de Navarra ser de volta à sua terra. E tem no olhar mais céus que os que cobre Deus, e abre como a tarde onde algum grito vibre. E tal chuva derrama que mais que a chuva ela chuva se chama, e refulge só ela mais que toda a estrela, e tudo até esmorece ou mesmo desfalece ao vê-la à luz do dia. Mais alegre que a alegria, depois disso, mais triste que quando ser existe. Não pode descrevê-la bem a alguém mesmo depois de vê-la, pois ela tem de bela quanto de mortal abala, que a vida vela e para sempre abala, e atinge o coração mais que a razão, e ao ver a sua pele tão alva, ouve-se a salva do mais recente sol que extingue o roxinol, e tão redondo o dia que arredonda a alegria, narciso que na água, sem só uma ruga, afoga o riso. Ao vê-la assim, a cor empalidece e a vida perece. E se estilhaça o sol em sua face de cristal, esmaga no momento o mais sublime pensamento. E a vida logo corta a quem demanda à porta e vê descer a noite nesse brilho aonde até o sol se esconde, nesse impassível bronze aonde o próprio amor se funde. E trégua não encerra, mas apenas guerra para quem a demanda, mas jamais se emenda de procurar a trégua e só encontrar água e cavalgar a mágoa como eterna égua. A face, insisto, mais suave do que a alva à neve. Barcos que a todo pano vão no seu olhar sereno. Céu concentrado no olhar que passo a passo põe em perder o passado. E a cor corada dessa cara quando intimidada. E a seguir mais branca que a brancura de que arranca esse jeito soberbo dos seus ombros que dobra um desdém desvanecido. E o peito pequeno, erupção vulcânica do corpo, tímida ondulação que mal alguma acalma. Olhos cheios de sombra ou talvez de penumbra, essa luz alvadia em que leveda o dia. A voz inconfundível que dá vida aos dentes, essa chama nos olhos ateada e logo propagada pelo rosto. Mãos mal iluminadas pela luz e o recatado gesto em cada passo posto. Mulher de palavra mais lenta, sempre que mais ciumenta, e é talvez azul o seu ciúme, como rubro o lume, e verga como vime alguém nos braços de quem ama, e mais estrelas deu que o mais aberto céu na noite prometida à mais afirmativa vida. Inês ferida, logo fez funda ferida no peito do seu senhor com esse amor que tudo incendiava. Porque o seu olhar, quando à volta poisava, logo tudo queimava, e queimou esse Pedro que era pedra. Seus braços o ataram e o perderam, pois sempre eles mataram seres que se amaram. E Pedro foi de Inês, como se é de vez de alguém que se deseja. E esse amor detém toda a pessoa a quem ocorre ser o meio entreposto entre dois seres que se querem cada vez mais, quanto menos jamais se podem abraçar e assim se consumir. Pois muito mais se quer aquilo que jamais se pode ter. Até que num instante, a um amor inconsciente, sucede de repente amor constante. E é assim que Inês, mais que mulher, anjo talvez, se faz a perdição de Pedro, que a tem em toda a parte. Inês, palavra para a boca e na alma suspiro. Inês. Inês, mais vezes nomeada cada vez que o vento num momento tem a voz nos olivais. Mas nos olhos de Inês há muita vez pressentimentos. A roda da fortuna toca-lhe a cabeça e a rodar começa e traz bons e maus momentos e nada além da morte há quem a vença. E assim Inês confia e desconfia. Confia na alegria e teme de tristeza, e tem falas contrárias mais do que a contradição, e ousa quando teme, e faz maior esforço quando é mais fraca a força e menor o recurso. E aquela mulher teme o furor daquele seu senhor que não sabe o que quer e se mostra inconstante, inconsequente às vezes, de repente, com aquela que constante se mostra num amor a partir do olhar. E há lágrimas na tez da loura Inês, E treme-lhe essa mão, que mais que sua é dele. E pede todo o dia que garanta a alegria que em seus olhos havia e agora varia ao vento dessa voz que o ódio tem na multidão que fala e que ao falar ondula, cruel, de encontro à estrela que era dela e agora se revela às vezes adversária e prefere a tal sorte a fera morte e espera pela noite, embora a luz do dia empalideça ante a alegria que seus olhos envolvia. Pedro protesta então que esse receio é vão, que lhe brilha no olhar o mesmo amor que nele viu brilhar já no primeiro dia, esse dia que havia de mudar-lhe a face, até então delida pelo curso vão da vida. Mais do que infanta, ela é senhora de todo esse seu ser onde ela canta, de dia com a voz da cotovia, à noite com o som em si bemol do roxinol. E o alto céu o ouça, e sela essa promessa que um dia ela lhe fez de ser para sempre Inês, o nome da mulher que mudou tanta vez no ânimo inconstante de um eterno amante. E Inês de insegura volve-se segura, e sente para sempre essa alegria tão contrária e tão vária que por vezes até mesmo a tristeza pede lágrimas. Em vão Afonso tudo move para que prive da alma do seu filho aquela que lá vive. E lá mais mora do que mora fora. E contra toda a força o infante se esforça. E lembra-se daquele seu antepassado que ousou a matrimónio opor amor e desse amor vir a gerar o trovador, senhor de alto saber e que mandou plantar para vencer o mar esse oceano de pinhais onde o vento é mais e cresce mais e mais. E ao lembrar tudo isso, ele daria a vida para levar de vencido aos inimigos da amada e preferia a lousa só da terra lisa onde por fim sereno ter jazida do que ver em si o temor maior do que o amor quando ele o que vê é crescer o seu amor pela mulher de que o pai o quer separar sem sequer reparar que a separação faz aumentar o amor e no peito raízes mais fundas plantar difíceis de arrancar as mais das vezes. A Inês não lhe vem a realeza da raça desses reis a que sabe pertencer, mas sim da sua natureza só, singular de mulher, desse colo de garça envolto na beleza de um colar que desce desse olhar. Pedro é mais do que tudo esse branco peito. Ele amador é hoje a coisa amada. Vive dentro de si a verdadeira vida e consegue ser livre só por ser cativo do amor que nele tem o principado e nele, fugaz, assume para alguns o nome de pérfido pecado pertinaz. E a haste frágil daquela mulher faz o que quer daquele infante forte que só a própria morte há de vergar. Mas que outra coisa pode ele fazer que deixar-se vencer por quem ele vence, até aos dois o amor os igualar, e esse amor passar a ser o sol maior, que mais esse do que outros mundos ele domina, melhor domina, só pelo resplendor. Que ser senão já o senhor, mas apenas um súbdito, sujeito a esse império, a esse empório, a esse território desse rosto que nenhum outro reino excede no poder, mesmo quando exigir sempre mais mundos sem nunca nenhum deles acumular. Se ela já faz parte dele mesmo, como há dele fugir dessa mulher? Amor assim, logo ao nascer, havia de mover o próprio movimento, o que tudo move. Amor cego que cega. Cego que mais vê, ser assim frágil que é o mais cruel, amor de Inês. Amor de Pedro. Amor, talvez, que faz dois seres serem um de vez. Ser único e definitivo. Ser único e definitivo e imortal.